book the battery, Z-bar transition, first turn by left, and after Z-bar, first sequence, upper risk 1-0, and right bank hold, okay. Okay, book a departure, left turn, 3216. Six, Puka departure and Z-bar transition. Puka departure and Z-bar transition, 3216. Affirmative. And Z-bar intercept upper whisk 1-0 and fly by flight plane hold. At Z-bar upper Zulu 1-0, upper whisk 1-0 to left, confirm, Turkish 1-6. Affirmative, book the bar, Z-bar transition in Z-bar, intercept upper whisk 1-0, and fly according to flight plan hold. Okay, book a departure, Z-bar transition, then upper whisk 1-0 to left, and flight plan hold, Turkish 1-6. Follow the Zuma Mepotco. Porto Seguro autorizado, nível 360, saída da El Leda após direto Porto Seguro. Primeira curva direita, transponder 5524. Autorizado Porto Seguro, nível 360, saída da El Leda após direto destino, curva direita, acena 5524, voo 2096. Volta Cushing, voo 2096. Tá pronto, voo 2096. Salvador, São 3859, centro da Golf, foguete 04, autorização Curitiba. 3859, saída da Boa Leste, aguardando o corpo. Sim. Voo 2196, pronto, despega essa mesa. Voo 2196, cliente chamado 1.8.5, foi chamado. Sim. Projeto meu teste, Manati, autorizado, prossegue com o Eduachan inicialmente. Primeira curva direita, transponder 5-5-1. Salvador em 1-2-0-8. Controle Salvador 208, azul 69, 1-7-0, bom dia. Deixa eu ver. Bom dia, azul 9-1-7-0. Azul navio no 70 controle, contato radar após 2000, curva à direita, rua Leda para Leda Mátima. Após 2000, Leda, Leda Mátima, azul 69170. É leste. Pode olhar, prossegue fazendo direto nítico, pode ser tanto, tudo 2-1 e prossegue. Primeira curva direita, transponder 5533, 389. Pronto para o táxi, até o direito é. Jogou 2-1, decola 10, com curva direita na água elétrica, transponder 5533. E pode chamar o controle? 208 é ponto 3. 208, vai chamar o controle. Para o táxi, chama a meta. 9 a porta, 3 horas, 5 a Xena 6312, autorizado táxi é Índia, ponte de operação no 0218, sua 95, negócio no 08. Zero. Lucas 16, do you have to meet you start taxi? Estimate start taxi in 2 minutes, 30 contact. 219, totalmente pronto. Autorizado, puxa portagem. Autorizado, chama a lenta, voo 2096. Tango Romeo Golf Victor, decolagem autorizada, pista 97, vento 160 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 160 graus, 129. Decola, Tango Romeo Golf Victor, decolando no 1, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Romeo Golf Victor. Search Sean, seek to request taxi. 16. Stay by and follow the Boeing being gate 06 via India and hold point 110 call tower 118-195, Canadian 108. Following the traffic goal to India, then Bravo 316. Pegou o serviço, pegou o controle, contato, radar, saída coral. Perfeito. Go, APG 06, to India, then following the goal aircraft, Turkish 16. 20 milhas, tenho informação que efetuará toque arremetida em Valença, confirme. Afirmativo, é voo de proficiência técnica da tripulação. A intenção após 20 milhas, Valença, toque arremetida. É para o Salvador com tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos de voo. Romeo Golf Victor. Muito bem, anotei, Romeo Golf Victor. Quando a 20 milhas, o senhor pode girar à direita e prosseguir Valença no nível 040 solicitado. Romeo Golf Victor. 5, ligou no 08, gol 290. Autorizado via Índia, 1895, na ponte 000, gol 290. Ok, anotei. Força Aérea Brasileira 2526 está agora 19 milhas para a Duna, está autorizada a aproximação ILS. Sim, aproximação autorizada, Força Aérea 2526. Decolada 14, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, 63, 12. Agora estou copiando, solicitei o procedimento de acionamento no 04. É o 3859, mantém a posição estimada em minuto. Vai dar. Estou autorizado a descida para 2000 pés e vou direto Duna da presente posição. Gol 2196, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 2196. Capitão Romeu, Céu Juliette Serra, autorizado táxi, aposto na Taxi Fuiosca. Good afternoon, Turkish 16, now turning India, that's great. Turkish 16, good afternoon, maintain holding point runway 10 as number 2. Number 2, maintain holding the point runway 10, Turkish 16. Olympia 02, chame controle solo em 121, decimal 1 para prosseguir o táxi. E decolar sem parada, pistão no 7, vento 160 graus, 109. Informa o tráfego a 1 milha do marcador externo. Autor Revol 2196, condições de aliás decolar de imediato. Gente, Revol 2196, mantenha o ponto de espera. Autor Revol 1160. Voo no 160, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego Alfa Serra 65, iniciando rolagem da pista 17. Sim, está no atualizo, voo no 160. A nave livrar, retaguarda, ok? Então, acredito que mais 2, 3 minutos para o push. Ok. Romeu, até o Juliette Terra, decolando a zona 7, reportando através do farol de Itapuã para transferência. Decolando a zona 7, reportando através do farol de Itapuã para transferência, até o Juliette Terra. Gol 1960 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1960 graus, zona 0 nós. Vento pouso, gol 1960. Controle 120, décima 8. Autorizado, Guarulhos, 3450, até o Juliette Serra, presente para a controle de Salvador em 120, décima 8. Controle em 120, décima 8, até o Juliette Serra. 8, segue a aeronave da equipe. Pro Papa Romeu até o Juliette Serra, Gabriel. Decolado de Salvador para Manassi, para vertical do farol de Itapuã, 7 a bordo, acionado 5511. Solicita a DCT 2000 pés para Manati. Está autorizado para seguir Manati 2000 pés. Eu não recebo resposta do seu equipamento de transporte. Sim, qual o resultado para DCT? Volta a informação. Pronto, capaz. Acaba de aparecer na tela, porém sem moto Charlie, ok? Sim. Ok, agora está tudo funcionando normalmente. O Alfa e o Charlie. Do helicóptero Papa Romeu até o Juliette Serra. Sim, está de fora funcionando normalmente. Já foi até o Juliette Serra. O Sérgio Abrecito 2006 estabilizou. Positivo, em aproximação, vamos checar o trem em redução. Torre 1895, o Sérgio 2526. Checando o trem com a torre, Sérgio 895, o Sérgio 2526. Flightish 16, maintain holding point runway 10. Maintain holding point, bound runway, bound zero, so it's possible. 1160. 1160. 1160, não sei se pelo tempo de confirmar destino horário do voo. Nossa, muito pousar. Autorização de pouso, estamos tracking Blank 737, iniciando rolagem. Aguardando autorização de pouso, considera 2526. 10.09. Já. Luciano 6312, controle de Salvador em blind, passou o nível 150, chame Recife 2685. Volta em 1996, decolado 21, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, vou 296, boa. Série 2526 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 10 nós. E tem pouso autorizado, pois 0226. Pistola 7. Cancelado daqui a pouco, mas já cancelado já está presente, pode mais direto. Positivo, proposto e aceito no 221, vou direto para a rotatória SEASA e aguarde transferência. Ah, não conhecemos a rotatória SEASA, então poderia nos decorar? Foi visual na proa 075 em descida para altitude de tráfego, cadê? 075, ou pode mais direto. Tony, bom dia, Gol 2196, cruzando 2 e 100 na El. 2196, controle, contato radar, passou 2000, gira direita, voe Leda e suba sem restrições. Mando Leda sem restrições com 2196. Mike Juliette, o senhor está cruzando o final da pista 1-0, afastada da cabeceira 8 milhas, voando visual na proa 075, câmbio. Afirmativo, senhor, estamos visual, obrigado. Ajuste 1-0 no 8, desça para 6.000 e voe direto Duna para a aproximação em LS. Desce, dá presente Duna, desce para... confirmando tudo já. 6.000. 6.000 com 18, voo no 1-8-4. Senhor 6.3-1-2, controle de Salvador. Prossiga ao 6.3-1-2. Ah, positivo. Fizemos várias chamadas sem resposta. Chame Recife 1-2-8-5. 2-6-9-5-6-3-1-2. Seria confirmado pro 6-3-1-2? Frequência 1-2-6-8-5, câmbio. 2-6-8-5, obrigado. Charlie Mike Juliette, informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 197 que está à sua direita. Como visual, Charlie Mike Juliette. Ok, já está visual com a cabeceira? Tá, afirmo. 216 clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees at 109. Clear for takeoff, runway 10, take the copy. Quando novamente no ponto de espera da Delta chama a torre, 1-9-1-9-5. O 025 é 1. A Delta chama a torre. Sábado 0 no 8. 4.000 cobrir 18, 73. Controle de Salvador, o Papa Pedro Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, a posição 045 para a evolução. Sobre a roda de equipamento, seria próximo. Teste para a próxima revisão, o Papa Santo, o Rodrigo. Rota Globo, Rodrigo, hora certa, 1-2-2-5, proposto e aceito. Prossiga visual no 45, sempre na escuta, câmbio. Rodrigo. Pois a estar lá em Guarulhos. Presidente, prossegue a rota posição, eu fiz o 1-0, tem para o hotel, chama a 13 nunca. Então vamos passar limpo aqui, está atrasado 360, curva direita, saída da El, ótima. Primeiro das milícias em posse, uniforme Zulu 1-0 até Taubaté. Confirmando o transponder, por favor. Transponder 5552, em ótima já tem ultrapassado o box, aí em ótima já consegue o Zulu 1-0, que é o Xenem 361. Ah tá, então ótima, uniforme Zulu 1-0, Taubaté, obrigado. 2 ao transporte, você é 63 ou não? Controle de áudio, direcionado, bom táxi, 3063. Camtech, procedures clear. Procedures clear, 3016. Departure 3160, we are in a hurry, can you give us any directions directly? Salinha de decolagem autorizada, 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. São 3859, 1-1-0, Guarulhos, 4 horas e 30. Eu vi 1-0, thank you 3160. informação intacta? Sim, senhor. Pessoas a bordo 110, alternado Guarulhos e autonomia 4:30. Standing by. Standing by. Operação 90, chama Torre Salvador 198, decimal 95. O ajuste do altímetro 10018, confirmando o TAT 3859. Sim, se ajustado no 018, está autorizado. 20 alfa, que é o ponto 0895. Olimpo 02, decolado 27, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Chamará o controle 208, Olimpo 02. Salvador é o Olympus 02, perfil da El. Olympus 02, ao controle, contato radar após 2000 pés, curvar direito, voar direto Leda. Após 2000 pés, curvar direita, direto Leda, o Olympus 02. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter pista no zero, 3859. Bravo India, reposition. Vitor, uniform Romeo Bravo India, you are clear to fly direct. Fly direct to Burby Point, thank you very much, sir. I see shortly. Fundo 164, rua sobre a água, passa 9000, desça sem restrições para 2010. Fundo 184, 2000, sem restrições. Gol 1184. Positivo, 1184. Solo San 3663, está pronto para o ataque com 163 a bordo, 3 horas e 45, alterna Galeão. 3163, solicitado da Axia Índia, posto para dar 02, 18, decimal 95, legal 1098. 1098, direito da Axia Índia, ponto 0, 118, 95, portanto 3663. 2590. 7, contato radar estabelecido, Rui Mari, chegada Mari, pista 10, 1018. Positivo, frequência livre, chame para o retorno. Decolado 3-1, chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. 2-0-8. Controle, bom dia, TAM 3-2-5-9. TAM 3-2-5-9, o controle. Contato radar, suba sem restrições. Sobe, tem, para 5.000 e Rui Mari. Romeu 6250, Salvador, desça para 6000, 1018, chegada a mar. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Alinhamento e decolagem, então no zero, são 3663. Turkish 1-6, control. Turkish 1-6, go ahead. San Texas Center, frequency 126.85, over. 126.85, bye-bye Turkish 1-6, thank you very much, sir. Bye. Autoriza, vá direto o Stevens de Acer para o 1184, senhor. 1184, vou e Duna. Duna. Foguei do centro do acionamento, reporta quando para o táxi, o limpo zeramento. Autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, destruído ao 10, com 1184. O 02733 está acentuando o desvio. Terça para 2000 pés. Salvador, bom dia, está 3663, cruza 1200 na Dael. 3663 é o controle, contato radar, cumprindo a saída, câmbio. Sente, sobe via saída, está 3663 para 340. Câmbio 250, velocidade 250. Direto Duna, está autorizado a aproximação ILS. Direto Duna, autorizado a aproximação ILS 243. 243 e 2345. Direto, nível 290, sai da fuga, transição zipada, primeira curva à esquerda, transponda 5553. Autorizado, pouso para o gol 1184. Aponta, puxa, aponta para o táxi, foi 1185, 025, 26, confia na teu autonomia. Desça para 7000, chegada a mar em 1018. Autorizado. Desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, eu também fico na terra. Está livre da restrição de velocidade, 2590? O azul 2590, a velocidade está a seu critério. Em caso de velocidade inferior a 200 nós, informa esse controle, pois existem outros tráfegos para pousar no aeroporto internacional. Cliente, olha, vai sair de sangueira. Isso é que é máquina. Direto pelo câmbio. 6, 233, avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, zona 09. A 3663, chame Recife, a frequência é 1251, canto. Recife 1251, tá 3663, boa. Boa. 3733. Chaleia 6311, mantenha o ponto de espera da pista na zero. Mantenha o ponto de espera, certeza. Povo Salvador, 233, check house. Sossério 2733, clareza 5, pouso autorizado, pistola 0, vento 160 graus, zona 0 nós. Pouso autorizado, pouso 2733. Zero, distância para o externo, 3 milhas, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. TCP localizador? Afirmativo, eu estabilizado localizador, azul 2590, vai iniciar a edição. Certo, chama a torre 11895, sabe? 895. Salvador, azul 2590, na final visual. Azul 2590, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1, segue na caravan a uma milha da cabeceira aproximadamente. Ajuste na 08. 08, aguarda, fica livre Azul 2590. Número 48, desça sem restrições para 2.000 pés, ILS autorizado. Qual é a sua velocidade agora? Está com 250 nós, descendo para 2.000, autorizado ILS, 92 para o 642. Positivo, em voo direto para a Duna. Ok, direto Duna, 1.642. Sem parada? Negativo, Xenem 319, informa o tráfego da Azul, já passou o marcador externo, aguarda autorização. Sossério 2733, no solo 45, Iberia esquerda, taxiway hotel, reporte pista livre. Vou passar por favor, por favor. Proposto e aceito 1245, prossiga no seu voo visual pouso João Durval, estimado para o pouso. Fico no 250, eu não tenho tráfego a lhe informar, não é tráfego conhecido do controle de informar, logo a frequência está livre. Bom pouso e até a próxima. Cuidado pouso no 0, azul 2590. Nono visual com a TR da Azul, encontro final para pouso, pistona zero. Ativo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistona zero, preparando-se para a decolagem, fica autorizado. Vai ser para passagem e mantém, observe a 250, bom dia, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego ATR da Azul, pouso já autorizado, após uma aeronave da companhia ingressará para alinhar e decolar a pista no zero. Sim, chamada 6250. Azul 2590 no solo de 47, libera direita, reposte pista livre. Reposte na Azul 2590. Bola 621, desça. Para 5000. 3-1-1, alinhar decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 60 graus, zona 09. Colagem autorizada, 2590, chame controle solo em 121, décima 1. Azul 2590, chame controle solo em 121, décima 1. 2-1. Azul 2590, quilo para 3, 4 Romeu, 12 mil. Xané 6250, pouso autorizado, pistona 0, vento 1, 60 graus, zona 0 nós. E pouso no 0, Xané 6250. Xané 6311, decolado de 49, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado, 3. Romeo, Juliette Novembro, Uísque, ao controle Salvador. Algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? Presidente, desça para 6000 e voe direto Duna. Ajuste 108. Salvador, 6609. Senhor 6311 é o controle, contato radar após 2000, Leda, Leda, Mótiva, Tambiu. Firmativo após 2000, Leda, Mótiva, 6250, no solo 50, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita, 211, chame 6250. 648, desce pro localizador. Afirmo, está estabilizado. Chega o trem, chame a toa, 11895, 1648. 1648, obrigado, bom dia. Todo. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, meu gol no 648, na final da 10, passando travado no ILS. Fono 648, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1,60 graus, zona 0 nós. Livre pose na 10, Fono 648. Ô Torre, confira o vento para o 648, por favor. Fono 60 graus, zona 0 nós. Obrigado. Aero 26, autorizado, tá? Rodando, ponte para o hotel, chama 2, 1, 9, 2, 1, 9, 5. confortável a descida, a gente vai fazer uma curva direita para perder a altitude, confirma. Está dentro do programado aqui para o 6219. Desça sem restrições para 2000 pés, economia 6219. 6219 para 2000. Saída 2526, mantenha o ponto de espera, mantenha a presente posição. Helicóptero Papa Romeo até o Juliette Serra, o controle. Acione o transponder 0122, retorna da plataforma a 2000 pés e voo direto para o farol de Itapuã. Ajuste 108. Força aérea 2526 autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Força aérea 2526 autorizado, reporte alinhado e pronto. Salve Salvador, muito bom dia. O voo 2065 está na posição 09, do hotel. Voo 2065. Guarulhos, via Pendulum 0, nível 360, saída da EL, transição ótima, primeira curva direita, transpondo 5567. Autorizado, Guarulhos 360, Pendulum 10, curva direita da 10, da EL, mostra 567, transpondo, voo 2065. O Juliette November Luiz, que está a 40 milhas, desça para 4000. Desça, 4000. Coronel 621 está autorizado a aproximação ILS. Coronel 621. Alfa de 1062, meta 2. Força aérea 2526, nem alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 129. Oceano 6311, chama Recife, 251. 251, obrigado, Oceano 6311. Para o Papão Romeu, até o Juliette Serra, desça para 1000 pés, câmbio. Hotel Juliette Serra, descendo para 1000 06 Torre. Autorizado o cruzamento da pistola 0, reporte na 23 Delta, pista livre. Confere 2526, decolar 257, chame 4 de Salvador em 120, decolar 8, bom voo. 1208, grato. 1500 pés, terça, sem restrições para 2000 pés, está autorizado a aproximação e LS, cadê? Controle Salvador, Força Aérea 2526, decolando, saída Pouca, transição Zipá, cruzando 1200. Força Aérea Brasileira 2526, o controle Salvador está em contato radar, passando 2, ou melhor, 1400 pés. Ao passar 2000, voar direto Jamo, subindo sem restrições. Câmbio. Passar 2000, direto Jamo, sem restrições para o 290, Força Aérea 2526. Livre táxi Alfa Juliette Índia, ponte para dono 02, 18, sua 95, legal 908. Ah, sim, gente. Livre 06, livre táxi Alfa, ponte para da Golf. Reporta do ponte para da Golf. Mando o gol 162, vamos. O 162, completa a final do ILS, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 7-18-95, vai chamar. Fala, meu hotel Vila Serra, desça para 500 pés e chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Torre ao Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, torre. Descendo de Vila para 500, através do Pitou Azul, torre para onde está bom. Hotel Juliette Serra, mantém o setor aguardando para ingresso no circuito. Informa o tráfego na final para pouso pista 1-0. Ajuste no 08. Vai manter o setor, ajuste no 08, Hotel Juliette Serra. Voo no 621, informa o tráfego Alfa Serra 65, helicóptero à direita, mantendo o setor a aproximadamente 500 pés. 7, no Ticã, 621. No 621 já baixado e travado? Voo no 621 avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, ano 2-9, cheque 30. O trem está acertado, 621. Ju, autorizando, 77, nível 170, sai da Conde, primeira curva à esquerda, transponda a 0260. Autorizado o cruzamento final 1-0. Informa o tráfego aproximadamente 10 milhas para pouso na 1-0, agilizando na medida do possível cruzamento. Cliente do tráfego vai agilizar o cruzamento na retaguarda do, da análise na final, hotel Juliette Serra. Aventura no 4-0 graus, 1-2-1. 0 graus, são duas nós. Bono 621 no solo 02, primeira direita, chame controle solo em 121 décima 1, bom dia. Bono 621, copiou a torre? Negativo, estava em reversão aqui, muito barulho. Bono 621, chame controle solo em 121 décima 1. 121, nós passamos da interseção e estamos vendo ali o... aeronave da Força Aérea, tem espaço para a gente retornar lá ou tem que voltar pela pista? Terá que voltar pela pista no 621. Certo, vamos retornar pela pista. Correu até o Juliette Serra, já cruzou a 10, ingressando na base da 17. 2000, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85 e eterna 125, decimal 45. 126, 125, 45, pois é, 2526. Então, Vitor Kilo Delta, torre. Vitor Kilo Delta, aguarde para o táxi. Oi, fala da Santa Barra, meu Juliette, November Whisky. Bom, Juliette, November Whisky, confirma intenções. Pouso não na sede? Atua, bom. Sim, sim, reporte para o cancelamento. É esse que vai cancelar, bem claro. Autorizado o backtrack, prossiga o táxi via pista, reporte na Foxtrot, pista livre. É, já passará. Passa agora no risco, passou o estorno, vai chamar a pena mais pela direita da 17. Centro direto, November Whisky, plano instrumento cancelado a 04, autorizado curva pela esquerda, base pela direita, reporte curta final baixado e travado. É isso aí. Hotel Juliette Serra, no solo ao 04, primeira direita, taxiway hoje para estacionar a frequência livre, bom dia. Vitor Kilo Delta, aguarde instruções. Papa Romeu Juliette, November Whisky, confirma o local de estacionamento? Ela está. Sente. Luta 3896, sua identificação, vou ir direto em TAP para a Chegada Mário e desça para o nível 050. Lembrando via Foxtrot, Bono 621. Bono 621, transfere controle solo em 121 décima 1. 219. Guardião 01, bom dia. Pronto para a decolagem, Guardião 01, confirmando apenas o comandante? De Guardião 01, ajuste no 08, vento 1 no 40 graus, 1 no 09, reporte fora do solo, parte 4, 809.